agora chegou o grande momento crucial do programa, que é o anúncio dos patrocinadores, né? É o ponto-chave do programa. E, bom, eu gostaria de começar, como sempre, anunciando o meu querido amigo Luciano Tatu. Lu Tatu. Ele faz tatuagens em domicílio. Ou seja, você liga pra ele, ele vai com os equipos dele lá na tua casa e você não precisa nem de levantar do sofá pra fazer a tatuagem. E ele é muito criativo, todo mundo conhece o Lu e sabe que o cara é mestre na tatuagem. E, enfim, você mesmo pode tirar suas conclusões ligando pra ele e agendando aí uma prosa com ele. O telefone dele é 93385548. Repetindo bem devagarzinho, 93385548. E Boneca de Luxo, que é uma loja de calçados femininos, que fica ali na Avenida Champagnat, número 1853. Ou você pode visitar o site www.liviabraga.com.br e navegar pelo site do Boneca de Luxo, sapatos e sandálias bordadas exclusivas. I'm in the middle of my dreams. Ah, agora ele sabe que tá tocando antes lá, capaz que ele até ouve, cara. Não, é lógico. Não. Fica engraçado. Tomei paranoia. Deixa eu ver o que o Tuiz vai falar aqui do The Antes. Vamos ouvir isso aqui. Prima Donna Paranoid. Jay Fandango aí, galera. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo, meu. J-A-Y, Jay Fandango. Oh, yeah. Viu antes pro seu... Uma lêndia. Uma lêndia do rock, né? Yeah. Conhece o cemitério aqui de Franca tudo. Vamos aproveitar, cara. O cara é underground. Pois é. O cara é overdown aí, não. Overdown. Overdown. O cara é overdown. It's gone. E há boatos que... Há muitos boatos que o Wanted vai gravar um clipe... Num cemitério? Num cemitério. E isso foi falado até no programa do... Que... Isso aí você tá deturpando, porque os caras quiserem meter um processo nesse... Então, é um problema aí, não. Isso aí eu me senti ofendido com isso aí, ó. Shhh, pronto, é problema, não. Yeah. Até pra interter. Vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. A pesquisa. Vou fazer uma enquete bem tosca aqui agora. Não, é o seguinte. Vou fazer uma enquete bem tosca aqui agora. Se fala vira aí, nos 30, amigo. Se vira nos 30 aí. Fala aí, Dom. O ouvinte que me mandou uma mensagem no Facebook dizendo... Ah, deixa eu ver. O nome de uma música do Wanted. Que não tenha sido tocada no lixeirinho ainda? É, exatamente. Que não tinha sido tocado no lixeirinho ainda. O que ela ganharia, Gansola? Ganha um alô aí da galera. Ganha um alô. Ganha um chocolate, pode buscar lá na... Ganha um disco do Wanted. Ganha um disco do Wanted. Sério. Quem vai doar o disco? Não, eu. Eu faço questão. Porra, bicho. Então que tá massa, aí, ó. Velho. Disco do Wanted. É, grande fera. Brincadeira, galera. Assim disco do Wanted. Baita de uma banda aí, mano. Grande presente, hein, meu. Acho que eu vou mandar essa mensagem aí, bicho. Eita. Então, é só me procurar lá no Facebook, Tuiz Utose. Com dois Es? É. Três Es. E me responder o nome de uma música do Wanted. Que não tenha sido tocado no programa. Que não tenha sido tocado no programa. O prêmio vai ser uma samambaia plantada numa lata de maionese Claybon. No jargão de ouro. E o disco do Wanted. E o disco do Wanted junto. Oh, yeah. Olha, então a gente estipulou um prazo aqui e as respostas só serão válidas até às 7 horas de domingo, depois do programa do meu amigo Daniel Magu, chamado 101.rock. Pode ser? É isso aí, Dom. É isso aí, Dom. Fechou. Bom, e estamos chegando no final do programa, lixeirinha, de edição número 31. Eu sou o Tuizu Alendia. Tô aqui com o Gansola e com o Luiz. E aí, tamo aí. É, tamo chegando no fim do programa, infelizmente. E eu gostaria de anunciar o... Luiz? O estúdio Eduardo Silveira. Na lata mesmo, assim, não. Ele é fotógrafo. Tem um trampo de fotografias e ele tem desconto pra bandas. É só ligar pra ele e ver qual é. O cara aí é firmeza, hein, Dom? Oh, yeah. O número, não sei se foi o número que ele me deu, mas eu acho que é 99990776. O cara é firmeza aí nas fotos aí, né? Posso crer. Parceiro meu também, né? A gente tá abrindo uma igreja cultural do Reino de Zeus. Tamo correndo atrás de patrocínios e tal. Bom, enfim, mas não vou misturar as coisas aqui por enquanto. E chegamos no último bloco. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Antes de mais nada, eu queria agradecê-los pela presença no programa. De coração, assim, foi... Tô louco. Obrigado aí. Eu que agradeço a participação aí. Foi um prazer aí, Dó. Legal, legal. Enfim, vocês querem acrescentar alguma coisa? Ouçam, lixeirinha. Tony Fran FM. Ok. Era isso. Um beijão pra todo mundo. Semana que vem eu volto. E vamos da minha seleçãozinha particular, que já virou tradição aqui no programa de todo domingo, chamada Viagem Sentimental. E de um programa de quarta-feira também, aliás. Sempre esqueço. Com a minha seleçãozinha de músicas que eu ouço. Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée, that you love me too. Oh, please let me hold you tight in my arms. I could find delight in your charms every night my whole life through. Your eyes reveal that you have the soul of an angel white as snow. But how long must I play the role of a gloomy Romeo? Oh, please you're not intending to tease. Speed the happy ending and please tell me that you love me too. É bom porque não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chains that bind me. I need no shackles to remind me. I'm just a prisoner of love. For one command I stand and wait now, from one who's master of my fate now. I can't escape, for it's too late now. I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring if someone is sharing those arms with me? Although she has another, I can't have another, for I'm not free. She's in my dreams, awake or sleeping, upon my knees to her I'm creeping. My very life is in her keeping. I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring if somebody else is sharing those arms with me? Though you have another, I can't have another, 'cause you see, honey, I'm not free. She's in my dreams, awake or sleeping, upon my knees to her I'm creeping. My very life is in her keeping. I'm just a prisoner of love. Lixeirinha. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. She sailed at the dawning, all day I've been blue. Red sails in the sunset, I'm trusting in you. Swift wings you must borrow, make straight for the shore. We marry tomorrow, and she goes sailing no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. Married to